Voz de Brasil número 17. Aqui fala Rodrigo Dup e chegou aquela época do ano em que a gente faz a seleção das melhores músicas ou dos melhores discos que apareceram por 2008. A gente começa o programa com essa estreia fantástica do Macaco Bong, que é uma banda de Corumbá ou Cuiabá? Cuiabá, a mesma terra do Vanguard. E eles fazem um rock instrumental pesado, meio progressivoide, meio heavy metal, que vocês percebem ao fundo, de altíssimo nível. Assim que acabar o Macaco Bong, a gente vai para o disco do ano, a música que abre o disco do ano, Curumim, com Compacto, do disco Japan Pop Show. Divirtam-se! Compacto, então deixa cair. pequena rotina em estilo livre. Tudo isso ao som da música. Use somente sua imaginação e faça o que lhe faz sentir bem. Se você tiver algum problema, não fique desencorajado. Simplesmente volte ao início do corte e comece novamente. Vamos então escutar junto com os melhores. Pronto, preparado e já. Um, um, um, um, um, um, um, um, um, um, um, um, um, dois, um, dois, três, quatro. Things we do, É isso aí, esse foi um bloquinho de primeira que a gente andou escutando. No fundo, a gente vai escutando uma banda que chama Nomo, essa nova turma que está relendo o Afrobeat dos anos 70, fantástico. Aliás, 2008 é o ano em que o Afrobeat deu uma renascida, fazendo aí toda a referência ao Fela Kuti, Manu Dibango, etc. O Nomo é uma banda de Nova York que, ao lado do Antibalas, Afrobeat Orchestra, quem mais? A gente vai ver algumas coisas aí, inclusive umas bandinhas brasileiras estão nessa onda aí. Mas deixando de falar um pouco, nesse último bloco a gente terminou com o Raconteurs, a outra banda do Jack White e dos White Stripes. É uma banda excelente. A gente escutou You Don't Understand Me, do disco Consolers of the Lonely. Antes do Raconteurs, a gente escutou Maquinado, com I and I Survive, uma música dos Bad Brains. É uma banda clássica aí que faz uma mistura entre o reggae e o hardcore. O Maquinado é o Lúcio Maia, da Nação Zumbi. E esse foi um show que foi feito no Maitá pra Peixe, um festival que rola aí no começo do ano no Rio de Janeiro. Antes do Maquinado, a gente teve então o Curumin com a canção de abertura do seu disco Japan Pop Show, o Compacto, excelente música. Agora a gente vai ficar com uma outra banda carioca, que é o Do Amor, que fazem aí um MPB anos 2000. Fiquem na escuta. Hey!

Isso aí. Enquanto a gente fica com esse tecnopop meio anos 80 aí, dessa banda australiana que chama Cut Copy, eu vou repassar o bloco anterior. A gente terminou então com Três na Massa, que é uma outra dissidência também da Nação Zumbi, que é formada pelo Pupilo, pelo Dengue e pelo Rick Amabis. E quem cantou essa canção do Três na Massa é a Karine Carvalho, e a música é o Tatuí, do seu disco Na Confraria das Sedutoras. Antes do Três na Massa, a gente teve De Leve, com O Que Que Você Conta, também do seu disco De Love. E De Leve, De Love, antes a gente teve Do Amor, com Cachoeira. Do Amor deve estar lançando um disco, todo um disco de estúdio, realmente em 2009. Assim que a gente terminar de escutar o Cut Copy, vamos ver uma canção do projeto novo do Rodrigo Amarante, do Los Hermanos. O Los Hermanos deu um tempo aí, o Marcelo Camelo foi fazer um disco solo, que também foi lançado em 2008, mas o disco eu achei mais ou menos, tanto que eu nem vou colocar nenhuma música dele aqui. Por outro lado, Little Joy é um projeto aí do Rodrigo Amarante com o Fabrício Moretti, o cara dos Strokes, brasileiro, o cara dos Strokes, e é um disquinho bem interessante. Justamente com esses dois discos, dá pra se perceber bem quem puxava pra que lado no Los Hermanos. Tá na cara que o Rodrigo Amarante é o cara do swing, da animação aí. Fiquem então com Little Joy. Yeah. tudo que tu quer. Só no Muay Thai, Jorge Bush filho, Jorge Bush pai. No mano a mano no jiu-jitsu, só no Muay Thai, vai. Faz a gata, miau miau, faz a gata, black lei maconheiro desde o verão da lata. Isso aí, a gente acabou de escutar o Black Alien, uma nova música que o Black Alien lançou esse ano, fantástica música, tá aí bastante Miami Bass, funk carioca, tudo que tu quer, que faz parte da trilha sonora do filme Feliz Natal, dirigido pelo Selton Mello. Nessa música a gente vê desde quando o Black Alien... Bom, deixa pra lá, vocês escutaram. Antes, a gente abriu o bloco com o projeto do Rodrigo Amarante e Fabrício Moretti, Little Joy. Ao fundo, a gente está escutando Guisado, um excelente projeto novo que apareceu por aí, instrumental também, meio jazzístico e dub, do Guisado, excelente. Punks, a gente está escutando Coloridos. E vamos terminar o programa de hoje com um outro excelente disco que apareceu aí em 2008, que é o novo do TV on the Radio, Dear Science. Vamos escutar Crying. Fiquem no aguardo e voltem daqui a alguns dias, que vai ter a segunda parte dos melhores de 2008. See you later. Tchau, tchau. face of death on the masthead. Hold your breath through late breaking disaster. Makes the news of the trite. Codes, feelings meant to be global. Like coke in the nose of the noble. Keeps it light. Riots and the rage. She's on fire in the music. Tanks with no red lights in sight. Got you. Isso aí, depois que eu terminei de montar o programa, apareceram alguns discos ainda esse ano no radar da Voz de Brasil. Então, tanto esse quanto o próximo programa vão incluir dois postscripts aí com algumas musiquinhas a mais de disquinhos fundamentais para 2008. Ao fundo, a gente está escutando Binário com Amor Líquido. E logo após o Binário, então, a gente vai terminar o programa com o Cérebro Eletrônico. Se cuidem e até a próxima. Amor líquido, tão honestamente flexível. Amor líquido dissolve o espírito e acaba antes do princípio. Amor líquido, muito mais do que é preciso. Amor líquido é um ofício difícil de ser desaprendido. Muito muito caro pra ficarmos de paisagem. Tempo é dinheiro, porra nenhuma. Um a gente tem de volta e o outro nunca. Esse dia é muito curto pra mudarmos de percurso. O pouco que tenho é a parte que cuido e isso já é muito. Manela de carinho, de sacanagem.